não é esse. É que eu moro aqui perto. Quer descansar? Colega, tá com alguma ideia pra cima de mim, é? Não, perguntou se você quer dormir lá um pouco. Sei, vou dormir lá com a notícia. Não.